Opa, aqui, já estamos gravando então. Fique à vontade. E aí a gente vai ficar aí por volta de uma hora e pouco. Assim como nós perdemos a todos que têm aprendido, não nos deixeis com a informação mais do grande que o mal, hoje e sempre, que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da cúpula sagrada da nossa Padreza Branca de Umbanda, eu, Ricardo Pereira de Souza e Bruno, que sai da voz na Araújo, abrimos neste momento o trabalho desta tarde, que assim seja. A do céu vem descendo uma coroa, é a coroa de Nossa Senhora. Vamos pegar ela com jeito, bem sim, a coroa da Virgem da Glória. Vamos pegar ela com jeito dos fins, a coroa da Virgem da Glória. Baixa formosa como a rosa, Maria, nossa mãe extremosa, que nos provém de Deus. Só de proteger. Assim seja. Vai lá. Meu filho, tá ouvindo o preto velho? Tô ouvindo, sim, senhor, pai. Saravá. Saravá. É um prazer muito grande poder conversar com você. Para te dizer que o seu nome já está correndo no astral, viu? Já está correndo para tudo quanto é canto. Quando Nossa. você desencarnar, vai faltar preto velho para te buscar. Pode ficar tranquilo. Ah, que bom, olha, é uma honra falar com o senhor. É uma honra poder saber que o nome da gente está correndo no astral. Espero que seja de uma maneira positiva, porque aqui a gente faz um esforço danado e ainda assim as nossas imperfeições vão na frente, né, pai? Meu nome é Preto Velho, sou missionário, um espírito missionário, que foi enviado para a cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, uma cidade, então, muito carente da obra umbandista, muito carente da obra da automagia, do bem. E nós começamos um trabalho pequeno e que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje ele tomou uma proporção muito boa, muito grande, devido às curas, não só do Preto Velho, que fala, mas de todas as entidades maravilhosas que atendem os assistidos no nosso terreiro, no nosso congá. Quando fui designado para trabalhar em Rio Verde, querido irmão, eu confesso que eu refutei muitas vezes a missão, porque foi me dada a obrigação de cuidar de jovens. E o nosso terreiro hoje, ele conta com mais de 70% de médiuns jovens, não é da Bahia de Chambra, mais de 70% de médiuns jovens, uns ex-drogados, outros na prostituição, outros ricos, mas pobres de espírito, e se juntaram a nós. Hoje nós somos quantos filhos? 120 apóstolos. 120 médios trabalhadores que trabalham na quarta-feira e no domingo. É um trabalho porém muito recompensativo. E eu quero te agradecer pela oportunidade de levar um pouco da história de Preto Velho Pai Pai de Aruanda a todo o nosso Brasil, a todo o nosso mundo, as pessoas que precisam entender mais sobre aquele Umbanda, Umbanda esta que já foi muito, muito cheia de diversas partes do mundo, mas com o trabalho dos Espíritos de Luz, esse quadro vem mudando, mudando para melhor, e os nossos terreiros, a cada dia que passa, estão se movimentando mais e alcançando mais bênçãos da parte dos nossos orixás. Bom, Saravá. Saravá, meu pai, salve, graças a Deus. Fico muito feliz então em esse trabalho do senhor, pelo que eu ouvi, é um trabalho muito grande, de muita responsabilidade. Tá. Pode continuar. É o seu nome. Seu nome é Paulo Jefferson. Jefferson, pai. Jefferson. Pode continuar em inglês. Vamos continuar aqui esse diálogo. Quantos anos você faz? Tenho 33, pai. Fiz aqui dia 18 de março agora. E por que que não casou? Então, por que que não casou? Depois você me fala Depois. pessoalmente. Então, pai, mas é por causa disso. A gente tem interesse em outras coisas, né? Do que essa vida de Olha, casado. quando nós optamos em cuidar pela obra de Deus, é muito difícil o jovem casar cedo, Olha lá. porque na verdade ele já casou com a obra do Senhor, não é verdade? Pois é. Apesar de que as tentações são muitas, mas É. nós devemos tomar muito cuidado para não cair aí no rabo de saia de uma pombagira e transtornar toda a nossa vida espiritual com Deus. Olha lá. Eu estou acostumado a perguntar, então você pergunta que eu respondo, porque senão eu fico quieto, fico falando aqui toda a vida. Então, olha, o senhor falou que o senhor foi enviado, depois o senhor falou designado. Quem que são essas pessoas que envia, que designa o Preto Velho a esses trabalhos? São os orixás. Existe na Aruanda uma comissão de espíritos que cuidam da reencarnação dos espíritos missionários, dos espíritos de luz e dos espíritos evolutivos. Essa comissão, ela prepara, através de cursos e escola, para as pessoas encarnarem novamente na Terra, para contribuírem com a sua missão espiritual. Algumas vêm com dívidas kármicas, outras vêm com trabalhos missionários, enfim, outras vêm para purgar-se, expiar através do sofrimento. Mas, na verdade, quem que nos envia à Terra são os orixás, através de uma comissão de espíritos que cuidam da parte reencarnatória do plano astral. Vamos lembrar, Jefferson, que nós temos diversas colônias no plano espiritual, Certo, né? certo. Nós temos a colônia de Aruanda, Ah. nós temos a colônia de Angola e nós temos as colônias espíritas, kardecianas ou kardecistas. Ah. É como a Grande São Paulo, que se divide em vários bairros, em vários setores. Porém, não deixa de ter um governante só, que é Deus e os orixás. E com o passar do tempo, os espíritos vão se aperfeiçoando e começam a trabalhar também entre as colônias. Entendeu, meu filho? Entendi, entendi. E o senhor é de uma que se chama Aruanda. Aruanda. Eu vim da colônia de Aruanda. Ah, então se tem um espírito que diz, olha, eu sou o pai Joaquim de Angola, quer dizer que ele é dessa colônia que se chama Angola. Angola. Ou pode ser também que ele foi um angolano. Isso. Um espírito nascido, criado, educado na África. Porém, é minoria. Os que usam o termo Angola ou Aruanda, na verdade, são os que participam das colônias espirituais ditas chamadas Aruandas ou Angola. Tá certo, tá certo. Então, o senhor falou que existem espíritos que cuidam da encarnação de missionários, de espíritos de luz e espíritos evolutivos. Involutivos. Então, qual que é a diferença entre essas três categorias, pai? Olha, o espírito involutivo, querido irmão Jefferson, é o espírito que precisa vir para a terra, para a terra de expiação, para sofrer. E através do seu sofrimento, ela consegue pagar as suas dívidas kármicas de outras encarnações. Tá. Vamos para um exemplo. Por exemplo, eu fui um assassino, eu matei 3 pessoas. Eu vou para o umbral, depois eu sou recolhido do umbral, sou levado para o astral. Lá no astral eu sou aperfeiçoado para reencarnar. E já antes de reencarnar, eu já sei a condição que eu virei para purgar os meus karmas. Entendeu? Sim, então, sim. Eu já sei que eu vou vir faltando uma perna ou um braço. Por quê? Eu matei 2 pessoas. Quem tira a vida é Deus. Isso é na situação dos espíritos involutivos, aqueles que precisam sofrer para galgar a evolução espiritual. Tá. Os espíritos missionários, apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, próprio profeta, os próprios profetas, nos evangelhos, Lucas, enfim, Jesus Cristo, foram todos espíritos enviados à Terra com uma missão de elevar as pessoas em um grau de evolução melhor. Depois da passagem desses espíritos missionários, a obra de Deus não parou. Deus continua enviando à Terra os seus mensageiros de luz, meu filho. E são muitos por muitos lugares. Nós temos Bezerra de Menezes, Eurípides Bastianufio, Pai João de Angola, Pai João de Aruanda, Pai Carlos de Aruanda, Caboclo do Batão, Caboclos da Sete Encruzilhada, Caboclos das Cachoeiras. Tudo são espíritos iluminados que já passaram pelo umbral, já passaram pelas colônias, já limparam as suas vestes das relíquias espirituais umbralinas e hoje trabalham orientando os nossos irmãos a evoluir. São os espíritos missionários. E existem médiuns também que estão reencarnados na Terra como médiuns missionários. Eles nem precisavam estar reencarnando, mas já estão reencarnados para ajudar a obra de Deus no mundo. Na Umbanda nós temos diversos nomes e eu não posso citar, porque a Deus pertence toda honra e toda glória. Nossa, que bonito. Então o senhor falou do involutivo e do missionário e do espírito de luz. O espírito de luz são aqueles que estão intermediários entre os espíritos evolutivos e os espíritos missionários, correto? Certo, certo. E eles são uma grande proporção, eles são uma grande maioria que estão também trabalhando aí juntamente com os espíritos missionários. Para você não se confundir, vale salientar que os espíritos missionários, eles são espíritos em pequena categoria, em pequenos grupos. Eles nascem para a fundação de centro, aprimoramento da doutrina de Umbanda. Eles nascem para dirigir terreiros, eles nascem como Oguns, como Pai de Santo, como fundadores de associações assistenciais, como escritores de livro, viu, Gerson? E muita coisa. Então é isso. Saravá. Mas há também, né, pai, como eu acredito, e até me foi indicado ser o meu caso, aqueles que desviaram muitas pessoas, então vêm em missão para colocar elas de volta no trilho, não é verdade? A grande maioria hoje trabalha na Umbanda porque já falharam Olha lá. em outras vidas. Então, a Deus pertence, né? Igual o senhor falou, toda honra e Honra toda foi lá glória. de fora. Deus Olha lá. pertence. Não nos importa quem nós fomos Não, não, não. em outras vidas. Nos importa quem nós somos. E o que nós fazemos para Deus e para os Espíritos. E Não é pro verdade? ego. E pro ego humano, sobretudo, não importa se a gente desviou alguém, né? Isso é perigoso. É perigo. Então, o senhor falou sobre a pessoa que desencarna, lembrando um pouco do como o senhor explicou sobre o involutivo. Então, ela foi para o umbral, então ela foi resgatada, foi para o astral e aí reencarnou com aquela, entre aspas, dívida, né? É tipo, essa dívida, pai. Não é uma punição de Deus mais do que ela é, tipo, É uma uma. justiça. Isso. É uma sentença justa. E o Espírito já sabe que vai reencarnar em plena consciência daquela forma, que através do seu sofrimento ele vai se tornar um Espírito melhor. Se o Espírito ele vem para o Brasil sem cérebro, como uma pessoa além século. Aí eu não sei falar, espero, nem que a palavra. Tá bom, tá bom, já É, entendemos, o já entendemos. espírito sem cérebro. Isso, Tá? isso, isso. Se ele vem para a Terra sem o cérebro, ele já sabe antes de reencarnar que ele vai vir sem o cérebro. Entendeu? Então ele vai passar por todo aquele estágio de sofrimento. E Sim. durante aquele estágio de sofrimento, se ele não murmurar, se ele não zombar, se ele aceitar a sua forma de expiação, ele vai galgar degraus maravilhosos para a evolução. Eu quero escrever um livro com você, eu posso? Olha, eu vou ter que dizer que seria uma honra da minha parte ter. Então você anota o título do livro: Aconteceu na Casa de Umbanda. Olha só, tá certo então, já tá. Carlos Geruanda e Jefferson. E eu quero inglês também. Look for me. Vai sair, viu, pai? Agora só vamos então dar tempo ao tempo e deixar a flor desabrochar. Quando eu falo o que aconteceu na casa de Umbanda, eu estou mudando o assunto. Porém, é o assunto que mais preocupa os espíritos na. No astral e aqui na Terra. Está acontecendo uma explosão mediúnica no Brasil, porque o Brasil ele é um celeiro de missões espirituais. Sim, senhor. E acontece que nem todos os médiuns eles estão preparados ainda para suportar as pressões dos opressores. E muitos deles têm se desviado das causas de Deus por não suportar os ferrões dos espíritos malignos. Vixe. Muitos têm desistido da obra de Deus. E desistiu por pouca coisa. Pouca coisa. Falta eu. O que que seria Falta pouca coisa, pai? Gerson, instrução espiritual dos pais santos dos terreiros. Sim, senhor. Os terreiros de Umbanda precisam de conhecimento. Os terreiros de Umbanda precisam de doutrina. Não dá mais para ficar matando no peito e acendendo cachimbo e ficar horas e horas aconselhando, e o indivíduo depois esqueceu tudo aquilo que nós falamos. O que nós precisamos hoje no Brasil e no mundo é de uma doutrina sólida, de conteúdo para estudos espirituais. Quer citar aqui o meu querido irmão Alexandre Cubino. Ele, acho que nem me conhece, mas eu conheço ele, isso que é importante. Alexandre Cubino tem realizado um trabalho teológico na Umbanda maravilhoso, juntamente com o Rubens Sassen. Não sabe eles, ou sabem, que quando eles dormem, eles vão imediatamente para o nosso colégio de Umbanda. Oh, que legal! E eles são aperfeiçoados, aprimorados com outros médiuns para trazer a terra, para trazer aos médiuns do mundo, do Brasil principalmente, o conhecimento doutrinário da Umbanda. A Umbanda precisa de doutrina, Jefferson. Graças. Não pode. A Umbanda precisa de teologia viva. Ah, lá. A Umbanda precisa explicar ao rico e ao pobre, o que é um preto velho, o que é um caboclo, o que é um curumim, o porquê do cachimbo, o porquê da batida no peito. A Umbanda, ela precisa ultrapassar fronteiras e barreiras e mostrar para o mundo que nós não somos mais aqueles ditos por aí, macumbeiros ou feiticeiros, né? Isso era uma questão da Inquisição. Não vou entrar nisso, porque eu não quero falar mal de Deus. Tá certo. Mas a Umbanda, ela precisa atravessar as fronteiras. E ela só vai conseguir atravessar as fronteiras se cada pai de santo do mundo, do Brasil, tiver em seu terreiro um grupo de estudo sólido sobre a teologia de Umbanda. Nossa. O senhor falou que, casando assim as duas ideias, o senhor falou antes que a pessoa que vai encarnar já sabe o que vai se passar. Então, pode-se dizer então que eu já estava no meu programinha. Sim. Encontrar com o pai Carlos de Aruanda? Tudo é programado. Tudo é programado. Inclusive estava programado você ir para Londres e depois voltar para o Brasil para trazer e divulgar conhecimento sobre a doutrina humanista. Tudo é programado. Nossa! Então o senhor já está... No mundo espiritual o senhor sabe por tudo por onde eu andei, né? O que eu falei, o que eu fiz. Tá. Sim. Então tá, olha, esse livro Aconteceu na Umbanda, entre aspas, podemos dizer que ele já está escrito. Gerson, Aconteceu na Casa de Umbanda. Isso. Entendeu? Aconteceu na Casa de Umbanda. Esse livro ele já está escrito na minha cabeça. Minha isso. Cabeça até é outra. E eu vou te falar e você vai escrever. Isso mesmo. Isso. Daí a gente organiza uma forma bem especial aí para que a gente possa trazer de vocês do jeito melhor possível. Mas voltando, então o senhor se apresenta como pai Carlos de Aruanda, só para essa nossa, para os nossos amiguinhos. Sim. Que estão ouvindo. Quem é que escolheu esse nome? Ou me parece que não é o nome da sua última encarnação. Não, quem escolheu o nome foi eu mesmo. Foi o senhor? Foi eu mesmo. Não importa o nome que a entidade leva. Tá. Importa os frutos que a entidade transmite. Ah. Entendeu? Sim, senhor. Eu posso me chamar Caboclo Xangô. Sim. E pedir aí para matar uma dúzia de galinha preta. E a Umbanda não sacrifica animais. Não. Não. Nós somos contra o sacrifício de animais. E se eu me apresento como caboclo do Xangô da Umbanda e peço para matar minha dúzia de galinha preta, abre o olho, meu filho. Porque provavelmente esse caboclo que está falando, ele pode estar usando o nome de outra entidade, enganando a muitos irmãos. E como, então, quando a gente testemunha uma situação dessa, nós então devemos agir com... Chama o pai do santo, o pai do terreiro, os médios, e pede para aquele espírito e fala para ele assim: querido irmão, você foi muito bem recebido no nosso terreiro, mas acabou o seu tempo aqui e pedimos para você voltar para onde você veio. Ah, entendi. De onde você veio. Entendeu? Mas assim, de ele ter entrado no terreiro, ele não entraria sem autorização do Exu, e do dirigente. Entra. Ah, entra. Aqui fica como? Entra. Os Exus guardiões, eles ficam na porta do templo. Então. Mas são os espíritos tão ligeiros que esconde no médium, Gerson. Ele se mascara através do perispírito do médium. Nossa! Ele entra para trabalhar e até mesmo as entidades espirituais têm uma certa dificuldade de reconhecê-lo. Porém, logo é reconhecido. Não fica muito tempo disfarçado. Entendi. Logo é reconhecido. E existe também, Gerson, quando um terreiro é saqueado por espíritos obsessores. O que é um saqueamento? O que é? O que é um saqueamento? Pensa você mais cinco amigos seus assaltando o Banco do Brasil 3 horas atrás com o banco cheio. Nossa. É isso. Cara de pau, hein? Chega aquele monte de espírito trevoso, armados com as suas armas espirituais, e saqueia o terreno. Isso é permitido quando o grupo da casa espírita está fraco. Ah. Não está tomando seus banhos de ervas, está comendo carne vermelha, está praticando sexo 2 horas antes e depois dos trabalhos, teve um dia perturbado, com xingamentos, com coisas. Então, abre-se um canal trevoso e o terreiro pode então ser saqueado por esses espíritos malignos, meu filho. Então, os médiuns da casa espírita, eles têm que subir para o congá, pelo menos 100% espiritualizados, com suas guias, com seus talismãs, com suas vestes brancas, com seus banhos, para que nenhum espírito trevoso incomode as nossas reuniões mediúnicas, os nossos trabalhos. Nossa! As pessoas pensam que... Mas é muito mais sério do que as pessoas pensam, né? Servir a espiritualidade maior. Servir a Umbanda não é só colocar roupa branca e saltar os pontos e entrar para o terreiro. Por trás disso, tem todo um exercício espiritual muito grande a ser realizado por cada indivíduo em sua casa, né? Então, é a conduta de cada um que faz a força de todos. Justamente, a conduta de cada um que faz a força de todos. Por isso que se chama corrente, corrente de ferro, corrente de aço, porque ninguém pode quebrar. Agora pega o médium e deixa de ser aço e vira palha. Aí vai para o meio da gente. Então, aquele gomo da corrente fica... com palha, os outros gomos com aço. Então, qualquer foguinho queima aquele gomo, aí vai dar problema para toda a corrente. Entendeu, meu filho? Nossa, isso deve ser muito triste para aquele que é o causador de tudo isso. Imagine, todo mundo se esforçando, daí aquele não tá nem aí com as coisas, leva de forma leviana, e aí acaba comprometendo o trabalho tão bonito que não só... As pessoas encarnadas fazem, mas também os desencarnados, né? Tanto trabalho que vocês têm. Muitos trabalhos nós temos. E um dos trabalhos que nós mais precisamos da firmeza dos médios é os trabalhos de transportes. Aí São Paulo chama puxador ou transportes, onde nós tiramos os espíritos obsessores da vida dos assistidos, dos médios, e transportamos eles para os seus lugares de merecimento. A maioria vão para o umbral. Nossa! Mas se eles estão obsediando a pessoa, Não é porque ela abriu essa Abriu. a passagem? Abriu uma pequena passagem, né? Agora, o espírito obsessor, meu irmão, tem e eles ficam 24 horas por dia querendo entrar e bagunçar a vida de alguém. Então, quando abrimos a brecha, o que é a brecha? A brecha é uma fenda. Quando você olha no buraco de uma fechadura, você está vendo uma fenda. Então, é um buraquinho. E por aquele buraquinho, o espírito obsessor entra e faz a bagunça na vida do médium. Isso se estende à sua casa, ao seu emprego e tudo mais. Tá bom? Tá, a gente está falando de duas coisas então. Eu imagino assim, tem um espírito que é o espírito obsessor, que está com você porque ele busca sanar uma coisa que ele entende que você fez mal para ele no passado. Então, como devedor, ele vem atrás de você para cobrar, como cobrador. E também tem um espírito zombeteiro, não é assim? O zombeteiro é esse que o senhor está falando. Se abriu a fendinha, ele está andando por aí, ele só quer bagunçar, e aí ele vem e zomba mesmo, daí ele se torna um obsessor por gosto e vontade de fazer o Gerson, mal. não limita eles. Eles são muitos, viu, meu filho? Não vamos limitar só em espíritos obsessores, em espíritos obeteiros. Existem muitos milhares. Nossa. E a todo tempo eles estão querendo destruir a obra de Deus, destruir as casas espíritas, destruir os médiuns e tudo mais. Viu? E principalmente as pessoas, colocando nela a vontade de beber, de se prostituir, de se drogar e de tudo mais. Então, a hora que uma pessoa se torna o filho de uma casa de Umbanda, vocês do mundo espiritual já conhecem a ficha dela. Conhecemos, como conheço a sua. Tá certo. E aí, então, a hora que ela chega, você já sabe, olha, esse menino tá com um espírito não sei o quê, Sim. não sei o quê, não sei o quê. Automaticamente eles já são encaminhados para tratamento. Antes de entrar para o quadro mediúnico, os chamados assistidos, eles passam por um tratamento que dura de 3 meses a 5 anos. E depois desse tratamento, eles estão aptos para entrar no quadro de mérito da casa. Entendeu, meu filho? Ah, entendi. Então, por exemplo, no templo que eu vou, o dirigente é o caboclo flecheiro. Muito bom caboclo. O senhor conhece? Isso. Muito bom caboclo, maravilhoso trabalho. É meio bravo, mas é tempo ser bravo mesmo, né? Ele disciplina muita gente, viu? A disciplina, pensa na construção de uma casa, né, Bruno? O Orixá Bruno está aqui nos ouvindo, é o presidente da nossa casa. Ele é gente solteiro, uma namorada para ele, viu, Gerson? Uma namorada para ele casar, tá, meu filho? Sim, senhor. Então, pensa numa casa. E antes de construir uma casa, nós temos que fazer o alicerce da casa, Certo, correto? certo. E esse alicerce é o que vai segurar a casa dos vendavais, das tempestades, dos terremotos, das enxurradas, enfim, de tudo isso. Então, o médium ele tem que ser alicerçado para que durante sua caminhada mediúnica ele não venha a desistir do seu trabalho. Aí voltamos na questão de doutrina teológica nos terreiros de Umbanda, onde nós precisamos melhorar isso. Melhorando a doutrina teológica de Umbanda nos terreiros, nós estaremos melhorando os médiuns a suportar as perseguições espirituais, a diminuir as suas mazelas e concluir com evolução e bom êxito, a sua jornada aqui na Terra. Nossa. Entendeu? Então, eu bato na tecla. Precisamos escrever. Precisamos colocar mais livros. Não essas bobagens de livro que tem por aí, não. Que é romance umbandista. Que romance umbandista? O povo não quer ler romance, não. Nem ler de demais. O povo quer doutrina. O povo quer conhecimento. O povo quer sabedoria, meu filho. Entendeu? O povo quer saber o que que a ruda causa no banho. O povo quer saber para que serve o alecrim. O povo quer saber por que tomar banho de espada de Ogum. O povo quer saber isso. É mesmo. Entendeu? O povo quer saber por que que o Ogum bate os tambores de Luanda. Como chama esse ritual dos tambores? Para É. que que serve? O povo quer saber de teologia. O É. povo quer saber de explicação. Acabou-se o tempo de balela, mas existem médios ainda no mundo e no Brasil que o seu interesse é dinheiro. Daí Não. eles escrevem livros para ganhar dinheiro e não para dominar as pessoas. Mas com o tempo nós estamos vendo o declínio desses médios. E com isso, outros médios têm levantado com propósito de caridade. Eu acho um absurdo, Jorge. Eu acho um absurdo, meu irmão, você chegar no terreiro de Umbanda e me aparece uma senhora lá incorporada e cobra R$ 1.500 para desmanchar uma macumba. Isso Não. é um absurdo, isso é um absurdo. Isso existe no Brasil ainda. Já, Essas já. pessoas. Isso existe no Brasil Sim, ainda. senhor, sim, senhor. Eu já passei por isso. Só que eu não Então, paguei, nós. né? Graças a Deus. E quando você não paga, o Espírito ainda fala, se você não pagar, você vai ver, fica te ameaçando. Né? É. É. Isso é um absurdo, é um absurdo. O que nós recebemos de Deus, nós temos que doar de graça. Por que cobrar uma coisa que não é nossa? É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Olha, pai, eu quero dizer também que eu fico muito feliz, viu? O senhor, para fazer esse trabalho aqui, é uma outra pergunta já. O senhor passou por vários treinamentos aí no mundo espiritual, porque o senhor hoje está trabalhando numa falange de preto velho, mas o senhor foi preto velho na vida passada? Eu Foi. sou falangeiro. Eu sou chefe de falange. Isso. É pela misericórdia de Deus. Nós comandamos aí muitos espíritos, juntamente com o caboclo do Batão, da Guia. Ah. Eu fui preto velho, sim. Fui preto velho escravo. Eu vim trazido de Moçambique para o Rio de Janeiro. E lá eu fiquei. E ainda na época da libertação dos escravos, eu fui solto e ainda consegui estudar e dar aula para filhos de escravos. Depois eu faleci, né, como é de costume, e reencarnei novamente no Brasil com uma missão maravilhosa de ajudar um imperador. Tá. E essa conversa fica para depois. Fica. Mas assim, a hora que o senhor voltou dessa última vida para o mundo espiritual, então o senhor não era mais preto velho, o senhor era um branco velho. A última vez, sim. Isso. Então agora, aí do mundo espiritual, o senhor pode plasmar através da ideia, igual eles chamam, ideoplasmar a sua forma, e então adquirir uma forma de uma vida passada. A que eu quiser, posso. Isso. Posso, sim. Agora, pode o senhor adquirir uma forma que não seja circunstante ao número de vidas que o senhor já teve? É normal também. Pode ser. Então, o senhor pode. Eu posso usar o nome de Caboclo do Batão e vim plasmado na forma de Caboclo do Batão, e na verdade eu não sou Caboclo do Batão. Eu, na verdade, eu sou o Pai Carlos de Aruanda. Igual eu te disse no começo, meu filho, o nome pouco nos importa. O que importa é o que sai da boca dos Espíritos. Então tá. Mas eu posso usar várias roupagens. Ah. O guarda-roupa dos espíritos é vasto. Existe ali penacho, né? Cachimbo, existe muita coisa. Olha, eu já vi Gerson, em mesa kardecista, um espírito se dizer Bezerra de Menezes e deu aquela senhora palestra, e na verdade era Pai Carlos de Aruanda. Eu já vi muito isso acontecer, viu? Agora é interessante o que o senhor falou. Ele disse que era tal pessoa e foi ver era outra. Sim. Só que se A habilidade de vocês de mudar de identidade é tão fácil, o que define o que você é? Por exemplo... Entendi. A experiência no plano terrestre e a experiência no plano espiritual. E as minhas atitudes e a minha moral é o que aperfeiçoa o meu espírito e é o que determina o que eu sou e o que eu serei. Isso serve para você também, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Tá certo. Então, o senhor... todo esse cabedal de experiências que o senhor acumulou nas vidas passadas culminou na identidade de Pai Carlos de Aruanda como a mais interessante e no que diz respeito à sua sintonia com o negócio para o senhor trabalhar. Eu não entendi isso, Patrícia. Por exemplo, de todas as suas vidas, o senhor chegou hoje no ponto que o senhor é o Pai Carlos de Aruanda. Então, se o senhor mudar e dizer, olha, sou o caboclo Urubatão, isso seria uma identidade temporária que o senhor estaria usando, mas o senhor sempre voltaria àquela com a qual o senhor se sente melhor, mais sintonia. Eu posso me apresentar no seu terreiro como curumim, porque no seu terreiro as pessoas gostam mais de ouvir as crianças. Então eu não vou chegar lá como um caboclo, eu vou chegar lá como um curumim. Mesmo porque eu sou um espírito visitante do seu terreiro. Eu não sou um espírito fundador do seu terreiro. Então os espíritos visitantes, eles se apresentam com vários outros nomes. Entendeu? Tá certo. Olha, agora, quanto... Isso, é isso que eu quero entender. Então, o senhor se apresenta com outro nome, mas o senhor continua sendo Pai Carlos. Porque, sim, entendi. Então preto velho vai ser preto velho e caboclo vai ser caboclo e cigano vai ser cigano. Por mais que eles mudem de linha por motivo A essência do meu espírito, é isso que você quer saber. A essência do meu espírito é de um preto velho. Tá bom. Então. A minha essência, a verdade, é eu sou um preto velho. Isso. O resto, se eu me apresentar, eu sou vestido com outras roupagens. Tá. Para agradar os meus clientes. Entendeu? Sim, claro. Igual quando eu vou num restaurante, eu uso uma roupa chique. Isso. Você vai jogar futebol, você não vai jogar futebol de pé e gravata, vai? Não dá certo. Apesar de você ter um externo branco bonito... Como é que o senhor sabe? Mas eu sei de tudo. Não, mas tá valendo, é natural, o senhor aí do mundo espiritual. Então, esse negócio de saber, por exemplo, vamos ver, o senhor tá aí no mundo espiritual, então, não existe, assim, distância como existe pra gente no mundo físico, não é mesmo? A distância vocês ultrapassam pelo pensamento, não é assim? A distância para o espírito é como a luz do sol. Se o espírito é evoluído, ele pensa, estarei em São Paulo, em Piracicaba, interior de São Paulo, com Jefferson, eu estarei lá. Ah, entendi. E o que o senhor tem que fazer para estar aqui, por exemplo? Porque às vezes... Mentalizar. Ah, entendi. Eu sou trasladado para outro lugar. Tá certo. Então... E isso também pode acontecer com médiuns. Nós chamamos mediunidade de desdobramento. Apesar de é um exercício mais difícil. Mais difícil. É diferente do espírito, que tem livre acesso e locomoção para todos os lugares. Entendi. Então agora voltando, o senhor aí então, o senhor falou, olha, eu vou, depois que o senhor desencarnou, aí, porque o senhor já era de preto velho, passou para branco velho, o senhor não tinha essas crenças da Umbanda, nem sei se ela já existia quando o senhor desencarnou. Claro, mas existia? Sim, a Umbanda foi fundada no Brasil, mas antes dela ser fundada no Brasil em 1908, na cidade do Rio de Janeiro, pelo médium Zélio Fernandes de Moraes, tá certo? Ela já existia no plano espiritual. Eu já era humanista antes mesmo dela existir. Entendi. Porque ela então, primeiro... Antes dela existir, na Terra. Isso, ela primeiro existiu no mundo espiritual. Primeiro ela foi criada no plano espiritual. Isso. Depois ela foi trazida como doutrina para o plano terrestre. Quem é que decidiu criar um bando aí no mundo espiritual, pai? Foi Jesus? Não. Mas Foi foi o Jesus. Foi arcanjo. uma... Não, você quer saber mesmo? Eu quero, é. Depois quem vai levar as pancadas vai ser eu, mas tudo bem. Quem decidiu criar a Umbanda foi os espíritos que estavam contrariados com os demais centros espíritas do Brasil. Ah, já sei, daquela história lá que. Justo, que colocava tapete vermelho, apenas os doutores e as doutoras entravam nas sessões mediúnicas. Então criou-se a Umbanda para dar acesso à pobreza e ao resto das pessoas que não tinham acesso ao Espiritismo. Foi por isso que foi criada a Umbanda, para abrir a porta para os pobres. Porque antigamente os centros espíritas eles recebiam mais pessoas de alto grau de conhecimento e de condições financeiras. E só participavam das sessões mediúnicas quem fosse professor, doutor e fulano de tal. E não aceitava a manifestação de outros espíritos. Então criou-se uma comissão no alto astral e começamos então a comunicar com o médium Zélio na cidade do Rio de Janeiro, né? E criou-se então as primeiras comunicações da Umbanda através do caboclo das Sete Encruzilhadas. Inclusive tem um médium aqui em Rio Verde que recebe esse caboclo. Ele era o Malagrida, não era? Ele não era um padre, Gabriel? Ele foi o padre, né? Ele foi um Então, padre, sim. praticamente a Umbanda foi criada, entre aspas, né, muito entre aspas, por um padre dentro de uma federação, uma casa espírita, por um caboclo. Olha como é que inclui tanta coisa, né, para criar. Então, por que que depois que ela foi criada, uma coisa que me parece importante e bonita ao mesmo tempo, de uma preocupação sem igual com o todo, com a pátria brasileira, por que que então ela criou essa. Por que as pessoas começaram a ver a Umbanda como. Porque eu falo assim por mim, eu. Porque a Igreja Católica, ela, no começo, ela não aceitava outras religiões. Então, a ordem vinha do Papa. E o Papa mandou excomungar todas as pessoas que frequentavam outras religiões que não fossem católicas. E os padres correligionários das regiões regionais, começaram a dizer que o Espiritismo era a obra do diabo e que a Igreja Católica era a obra de Deus. Aí surgiu então o nome de macumbeiros, feiticeiros, matadores de animais, todo degradando a imagem da Umbanda e do próprio Espiritismo. O problema começou aí. Inclusive em Roma, a Inquisição ela foi pedida pelo Papa no começo apenas para matar os médiuns incorporava Nossa. e matou muito médio e depois se estendeu a todas as outras religiões Tá certo. seria inquisitórios. Agora, na hora que então foi decidido isso, foi comunicado para as hierarquias, então vocês aí do mundo espiritual já começaram a formar as pessoas, porque me parece que os médiuns que trabalham. Pode falar. Parece que os médiuns que trabalham na Umbanda, eles têm uma formação mediúnica, eu não vou dizer mais forte nem melhor, mas diferente nesse sentido, de que trabalham não só com o espírito, mas vários das sete linhas. Sim. O que que acontece? O médium kardecista, ele pode, o médium bandista, ele dá conta de receber espíritos kardecistas pela vibração. A vibração kardecista é uma vibração natural, uma vibração normal. Agora, o médium kardecista dificilmente ele conseguirá receber caboclos da Umbanda e presos da Umbanda, porque a vibração muda. Jefferson, meu irmão, eu já vi muitas vezes espíritos obsessores chegar em nossas casas espíritas de Umbanda enviados pelos nossos irmãos kardecistas, porque eles não dão conta deles na casa espírita. Então eles mandam para a Umbanda. Então a Umbanda, ela foi autorizada também por essa comissão de espírito da Umbanda para ajudar esses irmãozinhos obsessores que davam trabalho nas outras casas espíritas e ninguém sabia como lidar. Então foi convocado a ajuda dos caboclos, né? Caboclo é forte, caboclo é de mata, caboclo usa sua força, usa sua magia, usa suas ervas, e eles começaram a usar tudo isso para combater esses espíritos nervosos, que são terríveis, meu irmão. Dá muito trabalho para os pretos velhos. Né? Mas qual que é o trabalho que eles dão, assim, que o senhor fala que é muito? Olha, eu quando eu encontro um nervoso, obsediando o médium, eu costumo dizer que é como eu estou plantando, ele está vindo atrás de mim, matando aquilo que eu plantei. Eita! Tudo aquilo que eu plantei, eles vêm atrás da gente desfazendo. Então, por isso que nós temos que aplicar a doutrina teológica de Umbanda, para neutralizar o médium, para ele não receber essas influências malignas dos obsessores. Entendeu? Entendi. Só com estudo e só com doutrina que nós vamos combater a ignorância e combater as astúcias desses inimigos espirituais. Nossa, mas que a gente não acha que é tão difícil assim aqui, encarnado. A gente acha que não é, mas é complicado, né? A Umbanda é pra gente séria e pra gente forte. Porque a gente pensa assim... Por isso que tem muitos médios que entram na Umbanda e saem, porque não dá conta do mercado. Não dá conta, pai. Não dá conta. E não dá conta, e na maioria das vezes não dá conta... Porque o centro espírita não tem capacitação doutrinária para passar para esses médiuns. Quer dizer, é uma carência do próprio centro que tinha aquela incumbência. Você entendeu o que eu quero dizer desde o começo da conversa. É isso. Ah lá. Então, aí vocês, voltando à ideia, vocês então... Por exemplo, eu, antes de eu sair do mundo espiritual, já foi calibrando o perispírito, porque da missão e os espíritos que ia incorporar durante a encarnação. Justo. Entendi. Justo. Vai aperfeiçoando o perispírito, e depois o espírito, e depois a matéria. É todo um conjunto que trabalha em prol da evolução do ser humano. Tá certo. E... Então, até nesse, dentro da programação que cada um de nós faz antes de encarnar, pode haver, como assim dizer, pode haver desencontros ou planos que não se realizaram? Tipo, eu já decidi que eu vou falar com o Pai Carlos. Poderia isso não acontecer se eu, por exemplo, saísse do caminho? Sim, isso é normal acontecer. As pessoas... desviam-se do alvo. O alvo é a missão. As pessoas saem do trilho da evolução. Então existe um trilho que nós devemos estar em cima deles. E muitas pessoas se desviam desse trilho e acabam caindo na bebida, na droga, na luxúria e não conseguem mais voltar para esse trilho da evolução. O que está no trilho e vai ser passado para você, se você ficar bem em cima dele. Então, o trilho é uma linha cronológica do que vai acontecer na sua vida. Entendeu? Agora, se você sair do trilho, aí você não será bem sucedido, porque aquela linha cronológica escrita pelos espíritos não vai ser mais desenvolvida na sua vida. E sim, você vai criar uma linha cronológica pessoal, para você. Aí, se com os espíritos é difícil, imagina você mesmo criando sua linha cronológica. Que barbárie que vai virar isso. Oh, Ô pai Carlos, quando entra um filho novo na casa do senhor ou do caboclo do Batão aí, como é? Vocês então agora têm mais trabalho, né? Porque é mais espírito que vem, é mais gente para cuidar. E se vem uma pessoa encarnada, vem três desencarnadas. Justo. Então vocês já estão se previnem já com essas ideias. Sim, a gente trabalha através da prevenção. Nós temos a vacina. E a vacina é os estudos. Então a gente adverte, aplica estudo, explica direitinho o que vai acontecer com a pessoa quando ela vai ingressar no quadro de déficit da casa. Ouvi falar que o passe de um preto velho é muito poderoso para ajudar a pessoa a se desvencilhar, não só das formas, pensamento, mas também dessas ligações com essas entidades. O passe dos pretos velhos e do caboclo é a melhor magia dentro do terreiro de Umbanda. Ele consegue tirar os ovoides do perispírito da pessoa. Os ovoides são larvas, né, espirituais, são bactérias espirituais, são doenças espirituais. Uhum. E através do passe de um preto velho ou da fumaça no seu cachimbo, todos esses ovoides, eles caem por terra. E a partir daquele momento, o assistido começa a se sentir melhor. Certo, só que isso é como então se fôssemos ao médico, ele então nos curasse, só que depois aí a gente volta a praticar as besteiras que a gente faz, não vai adiantar ter ido no médico. Não vai adiantar, e você vai recarregar ou alimentar novamente todas essas lágrimas espirituais. Bom, e daí então que vem esse ensinamento que o senhor falou, como mecanismo para a pessoa então manter aquele equilíbrio e ser o próprio médico. Justamente. O médium, ele tem que ser o seu médium. Agora, o senhor acha que depois que o médium se torna filho da casa, ele fica mais visado pelos espíritos assim? Fica. Principalmente pelas pombagiras, pelos espíritos de prostituição. Ah. As pombagiras do mal, porque tem pombagiras boas. É isso que eu ia perguntar. Eu estou falando pombagira porque elas mesmas se entregam, né? Ah. Elas mesmas desmancham casamento, elas mesmas arrumam marido, mulher. Eu estou falando das pombagiras más. Tá. Eu não estou falando das pombagiras que trabalham na Umbanda do Tempo. Então a gente podia chamar elas já de quiumba logo. Quiumba, capeta. Capeta. Porque assim, né? Mas qual que é a diferença então entre uma quiumba e uma pombagira assim de lei, assim, fodona? É uma pombagira boa? É. Sim. Tipo, respeitável. Respeitável. A pombagira respeitável, ela é aquela que apenas abençoa as pessoas. Ela é uma abençoadora. Se tem uma pombagira destruindo casamento, relacionamento, ela não é do bem. Se ela está cobrando por trabalhos, ela não é uma pombagira do bem. Se ela está fazendo amarrações, ela não é uma pombagira do bem. A pombagira respeitável é aquela que aconselha o marido a ficar com a esposa, tenta fazer com que o casamento não seja destruído, tenta organizar a vida de uma menina que está em prostituição e desfaz todo aquele sistema de prostituição na vida daquela moça e a transforma em uma mulher. Essa é a diferença. Ou seja, a diferença está nas atitudes do espírito, não no nome. Não no nome. Nossa, é preciso a gente ficar 24 horas ligado no que falamos, no que pensamos, nas nossas emoções e nas nossas ações. Você já foi em Minas Gerais? Ah, não. Eu já fui. Lá em Minas Gerais a gente entra no estado com o pé direito, no estado, e o esquerdo fica em Goiás. Então isso quer dizer que sempre um olho aberto e o outro fechado, com toda a entidade que se manifesta no filho. Entendeu? Não, porque cortou aqui. Peraí, o senhor falou do estado de Minas Gerais. Eu Hoje eu perguntei para você, você já foi no estado de Minas Gerais? Ah. Você disse que não. Não. Então, quando nós goianos vamos em Minas, ou quando os mineiros vêm em Goiás, a gente entra no estado com o pé direito e o outro fica, o pé esquerdo fica no outro estado. Por quê? Nós ficamos veacos. Ai, por quê? Então, porque o mineiro é custoso, o mineiro é custoso. Ele come calado, entendeu? Ele pensa nele, ele suspeita de tudo, de todos. Assim nós temos que ser também, né, Daniel? Ah. Qualquer entidade que baixar, que você pedir bênção, pedir conselho. Primeiro, o próprio Allan Kardec nos ensinou: testa os espíritos, depois tenha uma boa convivência com eles. Não é proibido ninguém testar os espíritos. Espera aí, primeiro faz o quê? Testar os espíritos. Que é isso? Testar? Testar. Testar. Isso. Nossa, mas testar os espíritos me parece uma falta de caridade. Parece uma falta de respeito, não parece? Mas sobretudo de caridade. Para que testar? Por que testar? Porque tem muitos espíritos velhacos, principalmente em casas que nós não conhecemos muito. Certo. Entendeu? Às vezes você vai numa casa e paga R$ 2.500 para você arrumar uma namorada. Você é desesperado, tem que dar uns beijinhos, aí vai numa casa, começa com uma companhia, a companhia fala para você pagar R$ 2.000, abre os seus caminhos amorosos, você vai casar. Então, é só que eles explicam assim, olha, não é porque a pombagira quer ou eu quero, é porque o custo do material. E material? Você já viu material? Nunca vi, pai. É uma vela garrafa de champanhe, não dá R$ 10. Agora, vamos falar disso um pouquinho. Por que que um Exu ia precisar de uma oferenda, por exemplo? Para que serve isso? Por exemplo, Vamos deixar o assunto dos Exus para a próxima aula, pode ser? Pode. Mas assim, só nesse sentido, esses espíritos aí, eles pedem isso, mas é porque eles precisam mesmo ou só para testar a fé da pessoa? Primeiro, para ver a sua obediência. Segundo, para transformar aquela oferenda em elemental, para transformação do seu pedido. Então, todo material que é oferendado, primeiro, ou ele serve como oferta, como gratidão ao Espírito que está te ajudando, ou ele serve para usar o elemental daquela oferenda, para fazer daquela oferenda, tirar daquela oferenda os elementais necessários para fazer com que ocorra o seu pedido espiritual. Então, de uma fruta, se tira dela muitos elementais. De uma cachaça, se tira dela muitos elementais. De uma água, tira dela muitos elementais. Do cachimbo de um preto velho, se tira dele muitos elementais. Gerson, agora eu tenho que subir, meu filho. Foi um prazer muito grande falar com você. Viu? Quando você quiser falar comigo novamente, eu estou à disposição. Você só marca para comunicar, eu estou muito presente, eu volto a falar com você, com o Brasil, assim quando você quiser. Salve, graças a Deus. Obrigado, viu, pai? Saravá. Saravá, meu pai. E você vai publicar esse negócio quando? Esse daqui eu quero divulgar o quanto antes, talvez amanhã já. Tá bom, eu quero ter boas notícias, tá Vai, bom? vai, vai. Então tá bom. O senhor manda um abraço para todo mundo que tá aí, que. Ele está mandando um abraço para todos os filhos da casa. Isso, todos os filhos da casa, mas e também o senhor, na hora que voltar para Aruanda, A gente quer cantar uma música para você. Não. Pode ser? Não, dá um abraço neles por mim só. Não, mas a gente quer cantar uma música. Nós queremos cantar uma música para você. Ah, sim, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, gente, mais perto. Vamos cantar uma música para nós turmar. Samani. Vamos lá, eu ensinei uma música para ele. Você vai ver cantando ali. Pronto. Assim tantas vezes sou cegador no jardim, e valeu para o eterno, meu Senhor no meu fim. Nos abençoe os seus filhos e dê suas forças para mim, e valeu para o eterno, meu Senhor no meu fim. Muito bonito, viu? Muito bonito, é muito emocionante. Deixa eu rezar por você agora. E para as pessoas que estão nos ouvindo. Sim, senhor. E, neste momento, Pereira Velho Patrário de Aruanda, abençoa a vida deste jovem médium, Gerson. Desculpa para você um trabalho para levar aos correios do Brasil e do mundo a voz dos espíritos e o conhecimento dos espíritos. Nós pedimos aos nossos guardiões dos templos que guardem sua casa, que guardem sua vida, para que nada venha a incomodá-lo a realizar este trabalho maravilhoso. Eu, neste momento, convoco os espíritos escritores do plano astral de Aruanda, os nossos queridos irmãos que se dedicam à escrita dos livros, que neste momento possam estar entrando em contato com nosso irmão Gerson. Que ele possa estar realizando contatos espirituais com entidades maravilhosas para divulgar a doutrina de Umbanda. Aqui fica um abraço de um preto velho chamado Patrário de Aruanda, da cidade de Rio Verde, Goiás. É um prazer muito grande falar com você, meu filho. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e o meu afeto pelo seu espírito e pelo seu trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Salve. Salve. Vou subir. Graças a Deus, Pai. Saravá, meu Pai. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Ele já vai pra sua Holanda. Ele já vai pra sua Holanda. Ele já vai pra sua Holanda. Obrigada.